Yeah. Bom de raça. Yeah. Agregados. Família forte, nego. A Deus agradeço por me manter em pé. Rima num som é um dom, me disseram Zé. Pé no chão, na cabeça, o que quiser. Espaço se conquista, trinca, quebra, vidro se forçado. Tem que ter malícia e caqueado. Firma forte, banca todo de raça, tá escrito tudo no meu nome. Sem miséria de vidro, sem vício bandido, estraga no início. Que semente você plantou, recorda. Viveu de contar vantagem, só sorrindo, chora agora. É diferente quando a gente vai plantar. Regar, ver crescer, dividir, quem sabe prosperar. Se o sol nasce pro mundo, então por que não envia? Digo ela baixa essa arrogância, fé de hipocrisia. Não sou santo, apenas coerente. Que se ofende quando piso, brinco, fere minha gente. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só. Cada qual na sua função, certo primo, sem pagar confuso. Cada um na vida, cada cabeça um mundo, nego. Cê tem conceito, mas o seu orgulho fere a alma, distorce a sua imagem perdida, ficam suas palavras. Deus é mais e na função que eu tô me abençoou. Me capacitou pro mundo eu transmitir o seu amor. Nabucodonosor, cochilou, mal arrumou. Pode pros humildes, estrela da terra que não brilhou. Sem humildade não tem vitória. Deixa pra Deus toda glória. Se contentar com seu pouco ou muito é bem melhor. Viver com caráter, ser digno de uma vida sem dó. Na certeza de ser feliz, fé em dobro. Não pode se iludir, mas um bondinho cai bem no bolso. É, sei nego, olha-me, toma esse exemplo. Dom é dom, eu agradeço a Deus e vou vivendo. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só. Tô na viagem, sim. Curtindo o groove que Deus me deu o dom de fazer. Passa mensagem assim. No limite, na responsa, na maloqueiragem. Ser malandro é muito mais que se achar de verdade. Verdade pra tu muitas vezes mentira pra mim. Se não aprende a vida, ensina, nem tenta fugir. Tô na tua falha, assim como todos te observando. Quem você pisou, tipo em merda, fede o rastro engano. Seu, de achar que é mais esperto que todo mundo. Na frente cê jura que vai ganhar sempre remédio cura. O retorno chega logo pela amizade. Só pelo dinheiro, pela droga e pela vaidade. Sem problema, você tira de letra. Só que no caminho cê esquece a carteira. Ferida aberta, sequela mazela. Cobrança, chegança, só resta acender a vela. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só. Enche o pote pela boca, tira da mesa. Humilha, pisar em quem precisa, soberba. Sem pena, sem dó, tudo é meu, bem melhor. Mastiga, cospe pra cima e vê só.